Rádio Mafrense. Agora na Mafrense são 8 horas e 19 minutos. Programação da nossa emissora desse domingo, hoje 7 de agosto, é o nosso flash informativo. A gente sempre tem uma preocupação, até mesmo na hora de estar selecionando matérias para estar trazendo aqui para o ouvinte. É domingo de manhã, muita gente aí na tranquilidade, né? Poxa, repousando, descansando. Mas eu gostaria de trazer um assunto aqui no nosso flash. É um assunto que é batido, a gente sabe muito bem. A gente está aí sempre naquela expectativa de uma melhora, né, no quadro. Mas eu quero falar sobre Covid-19. Matéria publicada pelo site meunorte.com, Piauí não registra óbitos por Covid-19 e 120 novos casos em 24 horas. Ontem, sábado, dia 6, foram confirmados 120 casos de Covid-19 e nenhum óbito pela doença, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Do total de casos confirmados, 55 casos são de mulheres e 65 são homens, com idades que variam de 1 a 87 anos. E como estava falando para vocês, eu trago aqui essa pauta para esse momento da programação da emissora, porque Simplício Mendes ainda continua tendo muitos casos, né, de Covid-19. Eu digo muitos, mas segundo o último boletim que foi passado pela assessoria de comunicação da prefeitura, esse número caiu bastante, né, tanto de contaminação como de pessoas que estavam em isolamento domiciliar. A internação zerou aqui em Simplício Mendes, mas mesmo assim a gente fica sabendo, né, de colegas, de amigos que nos últimos dias testaram positivo para a Covid-19. E quando a gente traz matérias desse tipo, é só para chamar a atenção, né, dar ciência à população do que está acontecendo e também chamar a atenção, né, dar aquele toque para que a gente possa continuar tomando os devidos cuidados. Não vou nem falar aqui da varíola do macaco, que é um outro assunto que preocupa muito, né, todo o país e o mundo inteiro, mas amanhã no nosso informativo a gente vai estar atualizando as últimas informações sobre o assunto. Olha, urnas eletrônicas começam a ser distribuídas nesta segunda-feira, dia 8, aqui no Piauí. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o TRE, inicia nesta segunda-feira, dia 8, a distribuição das urnas eletrônicas para as eleições gerais de 2022, que acontecem no dia 2 de outubro. Nessa primeira etapa, serão encaminhadas um total de 677 urnas eletrônicas para os municípios de Paulistana, Jaicóis, Padre Marcos, Simões, Fronteiras e Pio Nono. Esse mesmo dia serão transportadas mais 904 urnas para os municípios de Valenciúma, Picos e Tainópolis. São ao todo 10.155 urnas disponíveis para 2022. Desse total, 8.950 são urnas eletrônicas de votação e as outras 1.205 urnas que são de contingência, utilizadas em caso de necessidade. Então começa aí o corre-corre, todo o trabalho logístico de organização das eleições 2022, e a gente vai estar trazendo todas as informações até você que está sempre ligado, seja pelo rádio, seja através da internet. 8 horas e 23 minutos, tudo certo. Dentro de instantes a gente começa o programa Domingo Total. Bom dia para a Veronília, que está mandando mensagem aqui para a gente, para o Edilson lá no Gelaguela. Manda um abraço para o Jorge Veras. O mundo é grande e largo, né, Jorge? O Jorge gosta de falar assim, né? É um jargão dele, sensacional. Mandar um abraço aqui para a dona Maria Lídia, mandando mensagem para Maria Borges. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Volto já já para a gente dar início à verdadeira festa do rádio, programa Domingo Total. Estou ligado na Rádio 10. Mafrense. Eu gosto muito. Pra tocar no rádio, no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga.

E eu digo o seguinte, olha, quem trabalha com comunicação se apaixona de cara. É uma coisa que a gente faz com muita paixão. Claro, a gente precisa do dinheiro, né? Precisa do salário para manter a família. É uma profissão como qualquer uma outra. Mas envolve muita paixão, porque cada dia é especial, cada dia é diferente. E a gente trabalha, como vocês podem perceber, obviamente, em contato com o povo, né? E pelo fato de ser um trabalho assim muito dinâmico, a cada dia cobra mais da gente. A cada semana eu fico pensando o que, que eu vou fazer no programa desse domingo que está se aproximando. Eu tenho que criar uma coisa nova. Eu tenho que tentar surpreender o meu ouvinte, porque é um momento assim da gente atrair a sua atenção, da gente levar alegria até você, tentar mudar o seu dia, a maneira como você percebe as coisas. E a gente faz isso tudo através do som, através da música. Diferente da TV, não tem a imagem, né? Que é um recurso a mais. Então a gente usa todos os recursos possíveis a partir do som para poder te conquistar a cada dia mais. É essa a missão da Rádio Mafrense, são 32 anos de história. Eu sou o mais novo de casa, né? Quer dizer, o Zé Nilson perde pra mim. O Zé Nilson é o mais novo. Mas eu sempre me considero o mais novo porque o Zé Nilson já vem com uma experiência, né? Antes de estar aqui na Rádio Mafrense. E enfim, eu me sinto aqui um menino quando eu entro aqui nesse estúdio para conduzir os programas. Mas a felicidade, acima de tudo, a gratidão a Deus, tá bom? Por todas as oportunidades que já tive, os programas que já estive à frente. E é mais um domingo, mais um dia que a gente está aqui juntinhos. E eu espero que até as 11 horas da manhã a gente possa se divertir muito. Teremos aqui os momentos de muitas emoções, porque a música puxa por isso. Preparei um top 5 que não vai ser top 5, vai ser um top 3. E eu quero aqui brincar mesmo. Selecionei 3 músicas e a gente vai extravasar já, tá bom? Senhoras e senhores, 8 horas e 31 minutos na Rádio Mafrense AM de Simplício Mendes. Começa a partir de agora mais um programa Domingo Total. Vamos lá. Você está ouvindo o melhor do domingo. Domingo Total. Domingo Total. Fim de semana, você me liga, você me chama, você convida, mas dá um tempo, meu coração. Saia sozinha, não trago seu irmão. Se ele não for, ela me segue. Na maior bronca, chega de leve. Dá um enxame, aí já era. Segura a fera, não é brincadeira. Mamamá, mamamá, Maria, mamamá, mamamá, Maria, mamamá. Olha, quando eu tô aqui eu sempre digo que a segunda-feira não é brincadeira, mas é por isso que a gente tá aqui, sabia? A partir de agora a gente começa para todo o Brasil mais um programa Domingo Total, nosso bom dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a Rádio Mafrense AM, a rádio de Simplício Mendes, a rádio que leva até você mais do que somente música. A gente leva descontração, alegria, entretenimento. Poxa, meu Deus do céu, que alegria, que felicidade, que emoção. Todas as vezes que a gente se encontra através não só desse programa, mas todos os programas são especiais. Todas as vezes que eu estou abrindo o programa Domingo Total, eu dou uma puxada, né? Meu Deus, Domingo Total. Mas, na verdade, todo o programa que é apresentado nessa rádio tem essa pitada de amor, tem essa pitada de paixão, tem essa pitada de você querer fazer como se fosse a primeira e como se fosse a última vez. É porque a gente não sabe do amanhã, né? Amanhã pertence a Deus. Vai saber se esse não é o meu último domingo com vocês. Ah, vamos bater na boca, vamos deixar isso pra lá, né? Mas nunca sabemos, é por isso que a gente tem que dar o nosso melhor. A gente não sabe se segunda-feira vai estar aqui pra continuar contando histórias. Então a gente agradece mesmo, a gente se diverte. É aquele momento especial pra você participar. Linha liberada 99985-9839. De preferência, manda mensagem de zap, que aí fica registrado. Manda teu áudio. Eu vou colocar aqui no ar, beleza? A gente vai se divertir muito, pode ter certeza. Eu tô vendo aqui que na internet a audiência aqui não para de subir. Alô você em Picos, a você em Santa Cruz do Piauí, Teresina, Geminiano, Ribeirão Preto, São Paulo. Aqui é Dona de Jesus. É a senhora, né, Dona de Jesus? Bom dia. A você em Campinas, aqui no estado do Piauí, DF, Distrito Federal. Já tem gente que tá acordado lá. Cabeça branca não é. Porque não acorda essa hora, não. Geralmente ele acorda lá para 9h30, porque a patroa acorda. É as histórias que chegam aqui, não sei, né? A você em Mauá, São Paulo. A você em Fronteiras, aqui no estado do Piauí. Conceição do Querido, é Floriano. Aquele bom dia todo especial. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Olha, nos próximos minutos você vai ouvir. Eu tenho apenas 3 minutos. Eu tenho apenas 3 minutos para dizer que não posso viver sem você. Eu tenho apenas 3 minutos para dizer que te amo, te amo, te amo. Quando brigamos até parece que fomos levados por uma força estranha. Acredita nisso? Eu sim. Mas sejamos mais fortes que ela. Não me deixe. Não, não me deixe. Volte para mim. Eu posso parar com tudo que nos fez separar. Eu sei que tu vais me deixar, mas a razão quero saber se todo meu carinho e devoção eu dei a ti. Diz meu bem, por que vais partir? Domingo Total. Domingo Total. Eu vou pedir a lua pra iluminar a rua, pra ver se eu encontro o meu amor. Oh, oh, oh. Você se escondeu e eu nem sei aonde. Por que você se esconde? Domingo Total. Meu castelo de sonhos, você é a rainha. No meu céu sem estrelas, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o teu olhar. Prepara o coração que a gente tá chegando agora. Estamos começando o nosso programa Domingo Total. Prepara o coração, tô falando sério. Isso aqui não é jargão de locutor, não. Vocês pensam o quê? Que eu passo o sábado inteiro, deixa eu ver quais as frases que eu vou usar lá. Não. Quando eu chego aqui, a gente abre o coração e o que vier na boca sai. É o locutor mais doido do rádio, sou eu mesmo. Já tô consagrado com esse título e não tem jeito. Agora eu vou avisar outra coisinha também. Se mandar áudio pra cá, não tem essa, não coloca no ar. Se o áudio chegar nas minhas mãos, vai pro ar, viu? Eu tô falando sério, não tô de brincadeira, não. Eu quero ouvir a voz de vocês. Eu quero saber onde você está ouvindo o nosso programa. Eu quero saber qual é a tua experiência que você tá vivendo nessa manhã de domingo. Compartilha comigo. Como é que é passar o domingo em família, com os amigos, na cidade, no interior, ouvindo o programa Domingo Total? Passa o áudio pra cá, que a gente vai bater aquele papo e vamos dar boas risadas no programa de hoje. Pra começar, eu começo assim, ó. Eu já começo judiando. Fernando Mendes, mineiro, cadê tu, mineiro? A música Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Estamos no ar. Bom dia pra você. Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto.

Ave Maria. Ó, pra você que tá na roça, pra você que tá na roça ouvindo a gente, o nosso bom dia tá, até porque hoje a roça tá mais moderna do que a cidade. Hoje todo interior, toda chácara tem Wi-Fi, né? Tem antena lá pra captar o sinal da internet. E aí o pessoal aproveita e fica ouvindo, né? Através do smart, liga o Bluetooth e aí joga pra caixa de som, a caixa amplificada e aquela verdadeira farra. O Edilson lá no Gelaguela tá pedindo pra mandar um abraço aqui pra o Jorge Veras, mandar um abraço também para o Mineiro, pois eu quero bater um papo aqui com o Mineiro, mandar um abraço aqui para o meu amigo Sidoca, bora Sidoca. Dona Ismelina Monteiro já mandou o áudio dela, tá? Graças a Deus, é tão bom quando ela manda cedo que eu já fico aliviado. Programa que a Dona Ismelina não participa, eu vou te dizer, eu fico jururu da vida, tá bom, Dona Ismelina? Já a gente bota o áudio dela no ar. Mandar um abraço aqui para o Nadir, tá ouvindo a gente lá no Piador, né, Nadir? Obrigado pela audiência. O padre Erivelto também acordou, eu não disse? Aqui é pra dizer que acorda cedo. Ele não acorda cedo. Dia de domingo é a Luciane que derruba ele. Derruba da cama. Bora, rapaz, isso é hora, homem. É a semana inteira, se bem que ele entra no trabalho um pouco tarde, né? É, ele entra, dorme bem. Esse povo aí do DF vive bem, graças a Deus. Isso é bom, né? Já atender a participação da Dona Maria Lídia dizendo aqui, não esquece de atender a minha participação, esqueço nada. Alô, Capitão Avelar, bom dia. Obrigado pela audiência. Tá ouvindo a gente onde? Lá no assentamento Bom Sucesso. Ligado com a gente. Ana Paula, bom dia. Manda um abraço aqui pra Dona Marinês. Eu quero um áudio da Dona Marinês hoje. Tem como, Ana Paula? Nem que seja passando gatos. Não pode deixar de mandar, né não? Grande abraço também à Dona Socorro de Buda, que é a madrinha da Ana Paula. Estão ouvindo a gente lá no bairro Alto da Matriz. Deixa eu mudar de aparelho aqui, que a gente tem dois aparelhos que a gente recebe as mensagens. Deixa eu ver aqui. Mandar um abraço pra Francisca de Desi, mandou áudio. Eita, tô curioso. Todo curioso pra saber o que vocês estão contando da vida. Mandar um abraço aqui também pra Dona de Jesus em Ribeirão. Francisco Veras tá participando também. Dona Abigail, bom dia. Obrigado pela audiência. Mandando o áudio, já vou botar no ar. Não acredito. Não, é sério, eu não tô acreditando. Gente, hoje não é dia da gente falar de futebol, pelo amor de Deus. Vamos esquecer futebol. Aliás, uma pergunta, me ajudem. Como está o meu Vasco, hein, gente? Como é que está o meu Vasco? Eu tô até por fora. Flamengo ganhou ontem, foi? 2-0 do São Paulo. Ah, tristeza. Aí não vão pedir do Flamengo que não tem não, viu? Mandei, inclusive, até retirar do computador. Já conversei com a direção, fui autorizado. Então já tiramos já do computador para ninguém ficar abusando aqui, não. Mas vamos aqui, agradecer a Marinalva também. A Marinalva que tá ouvindo a gente na rua Pio Sérvio, ela? É, a Marinalva da Pio Sérvio, a Dona Francisca. Josélia, minha prima, bom dia. Obrigado pela audiência, tá? Vamos aqui. Você que tá mandando áudio, que tá mandando mensagem, já a gente bota no ar. A Genilda, bom dia. Obrigado pela audiência. Amarelo. Hoje eu vou dar um descanso pro passinho debochado, tá? E eu tava pensando até de botar como música de fundo, tem cabaré essa noite, mas se eu botar vai dar confusão. O pessoal vai me interpretar mal, porque já tava me interpretando desde a semana atrasada, não foi nem passada. Aí eu botei essa daqui. Mas parece que é bem enjoadinha pra gente ficar ouvindo toda hora também, né? 8h52, vamos tocar mais uma. Conquistando você em todos os sentidos. 790. Barros de Alencar, a música apenas 3 minutos. Eu volto já com o nosso quadro Top 3. Muito moído, ainda aguardo por você nessa manhã. Alô? Alô? Oi, sou eu. Por favor, não desligue. Escute, eu estou num telefone de rua. Já é tarde e a linha pode cair. Eu tenho apenas 3 minutos. Eu tenho apenas 3 minutos para dizer que não posso viver sem você. Eu tenho apenas 3 minutos para dizer que te amo, te amo, te amo. Quando brigamos até parece que fomos levados por uma força estranha. Acredita nisso? Eu sim. Mas sejamos mais fortes que ela. Não me deixe. Não me deixe. Volte para mim. Eu posso parar com tudo que nos fez separar.

Pra Nunca Mais Chorar, música com a inesquecível Vanusa, que partiu e deixou saudade. Mas nunca será esquecida, né? Jamais. A sua obra está entre nós, a sua musicalidade e a sua voz marcante e inesquecível. Linda Vanusa, cantando aqui no nosso programa. Teve também Barros de Alencar, música Apenas 3 Minutos, que na minha opinião ele apela demais nessa música. É muita apelação. Primeiro, ele que foi um dos maiores radialistas do Brasil, ele explora muito essa tonalidade belíssima de voz que ele tem, né, grave e tal. Começa a música falando, dialogando com alguém que está do outro lado da linha. Na época, quando a gente usava ficha, né? Quem lembra? É só eu, o Sidoca, a Veronilha e mais uma meia dúzia. O restante não se lembra, né? Mas eu me lembro. Eu que sou jovem, assim como a Veru e como o Sidoca. A gente se lembra muito, meu Deus. Era 3 minutos, era a duração de uma ficha? Era horrível, né? Era horrível. Hoje nós temos aí ligações ilimitadas. Aliás, nem isso. O WhatsApp quebrou com tudo. Hoje você faz ligação de graça, não paga nada. Tá uma maravilha. O mundo tá moderno demais, meu Deus. Eu até me assusto, sabia? Tem dias que eu acordo de manhã assombradinho. Meu Deus, o que vão inventar hoje? O mundo tá moderno demais. E tomara que essa modernidade venha para ajudar mesmo, para trazer resultados positivos e não para atrapalhar, porque às vezes atrapalha muito. Tecnologia às vezes, né, faz com que a gente se atrase em muitas outras coisas. Mas vamos aqui, ó, pessoal que tá mandando áudio, eu já tô aqui organizando na linha de transmissão. Mandar um abraço para a Analice em Campinas. Inclusive ela tá pedindo para mandar uma música do Amado Batista especial para o seu maridão, o Tadeu, que tá no interior. Bora, Tadeu. Analice, quando ele chegar aí da roça, tu me avisa que eu vou caçar conversa com ele, tá bom? Mandar um abraço para dona Lourença, lá de Salinas. A gente se conheceu, tava na rua ontem, e aí alguém falou pra ela: aquele é o Maurício. Ela disse: que história, eu ouço ele aí no rádio, é ele. Aí alguém me sinalizou, fui até lá, pô. Quando eu encostei, dona Lourença, Euzinho da Silva, e ela ficou olhando: mas rapaz, porque a gente ouve a voz, né? E aí eu só penso que eu sou mais velho, eu só penso que eu sou mais alto, penso que eu sou mais gordo e por aí vai. É desse jeito. Beijão pra vocês aí em Salinas, município de Campinas, todo mundo ligadinho, acompanhando a programação da melhor. Mandar um alô especial pra turma do Campo Grande, Campinas do Piauí. Quem foi que mandou essa mensagem, hein? É o Sérgio. Oi, Sérgio, bom dia. Obrigado pelo toque, tá bom? Olha, lembrando que eu toquei música com o José Augusto, De Que Vale Ter Tudo Na Vida, e o Sidoca pediu pra gente tocar essa música na voz do Léo Magalhães, que é linda demais. Linda. Daqui a pouco eu vou tocar. Já tem também Raça Negra, né, Sidoca? Já, estão pedindo Raça Negra. Semana passada, talvez vocês podem até pensar, o Maurício fica falando coisas. É não, gente, é sério. Semana passada, lembrando das músicas da banda Raça Negra, eu digo que eu vou até explorar mais, eu quero conhecer mais as músicas da banda. Tem tanta música bonita do grupo Raça Negra, né? Gente, é sério, como pode, né? Uma trajetória bela da banda Raça Negra, com tanta música romântica legal. Eu vou estar explorando, eu quero conhecer mais. Tenho certeza que tem músicas que ainda eu nem conheço. Gosto muito de explorar, de estar conhecendo mais músicas, né? E além do nosso universo musical, daquilo que a gente já conhece. Bora pro top 5, porque tem muita gente participando. Esse programa é assim, ó. Eu começo atiçando vocês, aí depois eu me assusto com a quantidade de participação que chega aqui. Eu tô assustado. Bem feito pra mim que fica atiçando vocês, né? Já atendo a cada um, tá bom? Porque agora tá na hora do nosso quadro. Eu mudei, né? Mas top 5 não, porque tem que ser mais curto pra dar tempo a gente atender todo mundo. Então hoje é quadro top 5, 9 e 4, solta a vinheta. Toca uma pra mim. Olha, se tem uma coisa que não pode faltar nos nossos programas todos, mas principalmente no programa do domingo, é emoção, né, gente? Tem que ter emoção. Esse é o programa das emoções, é o programa das recordações, das lembranças. Jorge Veras, lembra dessa daqui, ó? Eu vi você me reclamar. Ave Maria. Não dá mais certo, vivemos juntos nesta casa. Aí o camarada tá lá no Bagela Guela. Pois agora tem que ir em... Aí o locutor vai e solta uma música dessa pra acabar de macerar. macetado. Estão sendo maltratados. Ave Maria. Snick, Snick. Pelo amor de Deus, me socorre, Snick. Não sou eu. Isso aqui é Bartô Galeno. Eles não querem me ouvir. Pra toda a rapaziada no Bagela Guela lá, tudo sofrendo. Quem é que não sofre por amor? Olha, esse negócio de amor é uma coisa tão complicada que mesmo você estando com o seu grande amor, você ainda sofre do mesmo jeito. Tem medo de perder, sente saudade mesmo estando perto. O amor é complicado, sabia? O amor é muito complicado. É o sentimento mais complexo que existe. Não existe doutor de amor. Existem uns programazinhos por aí que fala do assunto. Fala é uma coisa. Agora ser um expert no assunto, ter expertise no assunto, isso é impossível, né? O amor, ele é simplesmente impenetrável. O amor é inexplicável. Uma vez uma pessoa me perguntou: Maurício, tem como saber qual a diferença de paixão para amor? Na hora eu não consegui ter uma resposta assim, né, já formulada. Mas hoje, pensando no assunto, já que a gente está tocando nessa temática, é importante. O quadro Top 5, que eu mudei para Top 3, é um quadro que fala desse assunto com muita propriedade. Muito obrigado. Eu quero dizer que quando tem explicação, não é amor. Quando tem explicação, é uma paixãozinha, um sentimento passageiro, tá entendendo? Mas quando não tem explicação, aí é amor. Não, tem rumo? Eu acho que tem, não tem? Tem, gente. Tem sim. O amor não tem explicação. Ninguém consegue explicar esse amor. Porque é o seguinte, quando a gente vai para algumas disciplinas, algumas matérias exatas, como matemática, química, tudo aquilo ali tem que ter lógica. Até mesmo a geografia tem que ter lógica. Mas quando a gente parte para o amor, não tem lógica, tem coisa que não faz sentido. E é por isso que eu vou chamar esse pernambucano arretado. Ele está lá no andar de cima, mas a música dele continua entre nós. E ele vai dizer para a gente que não tem conversa. Nas quatro estações, a gente ama e ama mesmo. Não é verdade, ô Reginaldo? Solta, vai! É de sol, eu vou te encontrar, tomar a tua mão, levar pra aquele bar, pedir muita cerveja pra gente esfriar. Chuva, quando está chovendo, também vou te encontrar, tomar a tua mão, pra um canto te levar, te dar milhões de beijos pra gente esquentar. Quando é outono, eu tenho mais amor. Na primavera te dou amor e flor. Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações. Parece até que eu tenho 300 corações e todos transbordando de amor para te dar. É de sol, eu vou te encontrar, tomar a tua mão, levar pra aquele bar, pedir muita cerveja pra gente esfriar. Chuva, e quando está chovendo, também vou te encontrar, tomar a tua mão, pra um canto te levar, te dar milhões de beijos pra gente esquentar. Eu tenho mais amor. Na primavera te dou amor e flor. Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações. Parece até que eu tenho 300 corações e todos transbordando de amor para te dar. Ah, bicho, comigo não tem esse papo de inverno, verão, outono, primavera. Eu te amo com toda a força do meu coração em todos os momentos. pode estar o maior terremoto do mundo que eu tô do teu lado. De quando tá fazendo sol, é claro que a gente tá curtindo uma tremenda... Lindo demais tá ouvindo Reginaldo Rossi, né? Percebeu na letra da música dele? Pode dar o maior terremoto do mundo, eu tô do teu lado. Romântico demais. A hipérbole da música do Reginaldo. O exagero, meu Deus do céu. Parece até que eu tenho 300 corações. Ele é demais. E eu uso o verbo no tempo presente porque ele é imortal. Esses artistas, essas pessoas que deixaram a sua obra conosco, não morrerão jamais. É eterno, Reginaldo. É eterno todo artista. Aliás, o nível desse programa, a cada dia eu tenho que me preocupar em subir, porque a cada dia que passa a audiência aumenta. Olha o nível de ouvinte que eu tenho. Professor Tião Mendes. Professor, pedagogo, escritor, poeta. O que mais? Eu estou esquecendo de mais alguma coisa? Com certeza estou. Tenho certeza que sim. Mas se bem que ele é um grande profissional da construção civil também. E um grande amigo. Grande marido, que eu tenho certeza. Um grande pai de família também. Está aumentando a lista. Enfim, eu quero mandar um abraço para o meu professor. Meu grande amigo Tião Mendes. Tião, esse é o programa da verdade, Tião. Mandar um abraço para a esposa dele, que foi minha professora também, Aliette. Professora de física, super competente. Me perdoe os professores de matemática. Aliás, o Reginaldo, que foi professor de matemática e física, para quem não sabe, tá? Ele não foi para música, né? Porque tava passando fome, né? Não, o camarada era um gênio das exatas. Mas aqui não é um programa de exatas. Aqui é um programa de pra gente comentar coisas ilógicas, coisas que não fazem sentido, principalmente no campo das emoções, no campo do amor. É por isso que a gente tá falando de amor. E quando eu falo de Reginaldo Rossi, eu tava até batendo boca lá em casa com o Cabeça Branca lá de casa, e eu falando pra ele que a música mais linda do Reginaldo Rossi é essa daqui, ó. Encontrei mulheres que me amaram. Essa é a música mais linda do Reginaldo. Mas que de manhã logo me deixavam. Isso aqui é a música pro camarada que encontrou a mulher que tanto ama e desperdiçou essa grande oportunidade da sua vida. Faça isso não, meu amigo. Se você encontrar uma mulher que te ame de verdade, que dá a vida por você, agarre. Agradeça a Deus pra depois não estar chorando que nem o Reginaldo. Música de esterro, simplesmente perfeita. Mas, senhoras e senhores, eu tenho que dar continuidade. E quando eu falo que o amor é simplesmente inexplicável, o amor ele termina pregando peças na gente. Porque se você não tomar cuidado, pode acontecer do seu coração se inclinar numa direção inesperada, sabia? O amor faz isso com a gente. O amor, às vezes, ele sabota as nossas emoções. Aconteceu isso com esse cidadão que vai cantar pra gente agora, ele vai contar essa história pra gente. É uma história até um pouco engraçada e pode se tornar um assunto sério ou até mesmo um caso de justiça. É isso mesmo, ô Amado Batista? Ela chega tão meiga e tão bela, puxa as cortinas e abre a janela, sempre com a mesma delicadeza. E depois na sua sala ao lado, atende o telefone e anota os recados e coloca sobre minha mesa. Está sempre muito sorridente, trata bem todos meus clientes. Para ela não há sacrifício. Porém meu coração não quer entender o que ela faz com tanto prazer. É um dever do seu ofício. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Está sempre muito sorridente, trata bem todos meus clientes. Para ela não há sacrifício. Porém meu coração não quer entender que o que ela faz com tanto prazer é um dever do seu ofício. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo. Amado Batista, a música Secretária, linda canção, se eu não me engano, lançada em 2003, né? Música, inclusive, uma das mais queridas do Amado Batista, das últimas décadas que ele lançou, porque é difícil falar o que é mais bonito no Amado Batista, se tratando de musicalidade. Por falar em Amado Batista, mandar um abraço aqui pra Olivia, tá em Fortaleza, né Olivia? É isso? Deixa eu ver aqui. Secretária, às vezes penso em falar contigo. Eu tô entendendo aqui que ela tá em Fortaleza. Passa em música nesta cidade com o Amado Batista pra mim. E a Fran Silvia estão ouvindo em Fortaleza. Me confirma aí, Olivia. Povo chique, né? Eu fico morrendo de inveja de vocês. O pessoal tá na praia, tem gente na chácara. O Sneak deve estar na casa da sogra. E por aí vai. Isso é que é vida, né, gente? Só tô triste porque eu estraguei a surpresa. Eu fui fazer uma programação aqui e terminei apontando a próxima música, sem querer. Tomara que vocês não tenham nem percebido. Né? Alguns devem ter percebido, né? Foi mal mesmo. Eu odeio quando acontece isso. Ah, fico com raiva. Mas tudo bem. 9h18, eu vou tocar a última aqui do nosso quadro pra gente partir para as participações. Eu quero mandar aqui um abraço pra Silva Neide, que tá ouvindo o nosso programa. Tá onde, Silva Neide? Tá na Lagoa? Lagoa do Venâncio, né? Abraço pra todos vocês aí, pra sua mamãe, toda a sua família, pessoal reunido ouvindo a gente. Ah, o nome é Francilívia, me perdoa, tá? A vista tá curta. Eu tô velho, gente. Ah, tô velho, a vista tá cansada. Francilívia, que eu fico lendo aqui pela tela do notebook. Eu tenho dois computadores. Tem um da emissora e tem o meu que fica aqui do lado direito. E eu fico acompanhando aqui as mensagens de vocês. De boa, de boa, de boa. De ir parar num tribunal. A gente falando que o amor é uma coisa que prega peça na gente, né? O amor, quando ele vem, às vezes ele vem de forma repentina. Tem uma música, inclusive, do Roupa Nova, que compara o amor como um furacão. Ele vem mesmo e arrebenta com tudo. E deixa eu contar um segredinho pra vocês, e que essa história não saia daqui. Porque se sair, eu vou saber quem contou. Tô vendo aqui quem tá me ouvindo na internet, tem muita gente ouvindo pelo rádio. O amor é uma coisa tão séria, mas tão séria, que teve gente e tem gente que até volta com a ex. Tô falando sério, não tô brincando não. terminaram, né? Brigaram. E aí depois o amor veio com aquela força toda, igual quando falta energia, né? Tomara que quando falta energia na sua casa, dê tempo você desligar os elétrons, porque às vezes se você deixar as coisas na tomada, a energia vem com tanta força que pode arrebentar e queimar os equipamentos. O amor é do mesmo jeito ou pior. E isso aconteceu com esse cantor, tá? E eu espero que ele não fique sabendo disso, mas em 1996 ele voltou para ex. Quem? Estou falando de Francis Lopes. Ô Maurício, é verdade a história? É verdade, quem vai contar pra gente é o próprio Francis Lopes. Explica pra gente o que foi que aconteceu contigo. Eu hoje decidi não bebo mais. Resolvi viver em paz com Júlia, minha ex-mulher. Pois é, ela voltou bem na hora e não faz mais sentido agora desse jeito eu viver. Eu pensei que tudo tinha se acabado, só andava embriagado, pensei até que era o fim. Mas hoje não importa o que sou, vou viver um grande amor, pois ela voltou pra mim. Mas hoje não importa o que sou, vou viver um grande amor, pois ela voltou pra mim. Júlia, tava morrendo de saudade, pois a minha felicidade depende do que você faz. Vai ser só meu. Te peço pelo amor de Deus, não me deixe nunca mais. Eu hoje decidi não bebo mais. Resolvi viver em paz com Júlia, minha ex-mulher. Pois é, ela voltou bem na hora e não faz mais sentido agora desse jeito eu viver. Eu pensei que tudo tinha se acabado, só andava embriagado, pensei até que era o fim. Mas hoje não importa o que sou, vou viver um grande amor, pois ela voltou pra mim. Mas hoje não importa o que sou, vou viver um grande amor, pois ela voltou pra mim. Júlia, tava morrendo de saudade, pois a minha felicidade depende do que você faz. Vai ser só meu. Te peço pelo amor de Deus, não me deixe nunca mais. Júlia, tava morrendo de saudade, pois a minha felicidade depende do que você faz. É por isso que eu amo esse programa. Música com Francis Lopes, O Regresso de Júlia. Música de autoria do próprio Francis, que além de cantor, é um grande compositor. E a gente tem orgulho, né, de dizer que o Francis Lopes é nosso. É Simplício Mendense, é da nossa terra. Eu tô aqui morrendo de dar risada, quase que eu não consegui entrar no ar, porque o pessoal tá enchendo meu saco aqui no WhatsApp. É sério, o Francis voltou com a ex dele em 96. Olha a música aí, gente. Não, se ele gravou a música, é porque ele voltou com a ex dele. Tô até brincando aqui com os ouvintes. O Francis, que eu acho que ele nunca casou, né? Ele é sempre solteirão. Toda a vida solteiro e tal. Mas ele já teve os namoros, os amores coisas que passou pela vida dele. E a gente brinca, né? Falo isso com todo o meu respeito, o carinho que tenho pelo grande Francis Lopes. Eu não poderia deixar de estar aqui me divertindo, brincando, né? E tocando, relembrando, aliás, relembrando esse grande sucesso do Francis Lopes, que teve a música Júlia, né? Se eu não me engano, ele lançou a música Júlia e depois o Regresso de Júlia. E aí, ontem, quando eu estava preparando o programa, madrugada hoje foi pro saco. Eu acordei quase em cima da hora de vir pra rádio. Então. Então, ontem, quando eu tava pesquisando algumas músicas do Francis, eu encontrei essa música. E essa batida brega, eu digo, é disso que eu tô precisando. É dessa música que eu tô precisando. O Regresso de Júlia. Eu vou até zoar, né? Dizer que o Francis voltou com a ex e tal. Mas tudo isso pra gente se divertir e relembrar, né, o sucesso da carreira do Francis, desse LP que foi lançado, e CD, né? Lançado em 1996. Bora atender as participações? A Olivia tá aqui brigando, é mulher que briga. Olha, pra brigar mais do que a Olivia não tem não, viu? Briga demais. A do Carmo tá mandando um abraço aqui pra gente. Ela disse que hoje tá com vontade de ouvir Seresta. Eu vou tocar já já, viu, do Carmo? Tocar aqui uma Seresta boa do Zezo, do Laírte e seus teclados. Abraço pra Dona Luísa de Mariano, que teve um domingo que não participou do programa porque tava viajando. Acho que ela tava junto com a comitiva, né? A comitiva da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, que viajaram pra Piripiri, se eu não me engano. Eu vi uma foto... E eu não sei, viu? Na foto eu chamei por Dona Luísa de Mariano. Mandar um abraço aqui pra ela. Inclusive ela mandou um áudio. Já lancei aqui na linha de transmissão. E já já a gente vai estar aqui passando, colocando no ar. Um abraço pra Diana no DF. Conseguiu, né, Diana? Teve um domingo desse, acho que foi domingo passado. Ela não tava conseguindo conectar, mas agora deu certo. É desse jeito, amigão. Desse jeito. Primeiro lugar, pessoal aqui mandando print, né? Desse banner que a gente tava divulgando a semana inteira. Grande Valdinar de Picos Divulgações, a gente lidera, graças a Deus, a gente liderando aí na Rádios Net, plataforma de peso, né, a nível de estado, a nível de Brasil, e a gente liderando na audiência. Mês de junho foi um pipoco, mês de agosto também não será diferente. Muitas participações chegando aqui, gente. Vamos lá, vai dar certo, eu vou atender todo mundo, tá bom? Alô, meu amigo João de Deus, mandando mensagem também, muito bom dia, obrigado pela audiência, de boa. Bora seguindo com o programa. Esse foi o nosso quadro Top 3. Só pra gente quebrar o gelo, eu vou tocar mais uma música e já já estarei de volta com vocês. São 9 horas e 27 minutos. É demais. É boa demais. Todo mundo ouve. Todo mundo liga. Todo Centro-Sul tem uma só sintonia. A Rádio Mafrense AM. Borba de Paulo cantando a música Eu Vou Pedir a Lua. Programa Domingo Total até às 11 horas da manhã. Vai participando. E eu tô organizando todas as participações que chegam aqui pra gente. Eu vou pedir a lua pra iluminar a rua, pra ver se eu encontro o meu amor. Você se escondeu e eu nem sei aonde. Por que você se esconde? Eu vou te procurar. Oh lua, oh lua cor de prata, me diga por favor, por onde anda aquela ingrata? Oh lua, me diga por favor, se ela anda sozinha ou se tem um novo amor. Você se escondeu e eu nem sei aonde. Por que você se esconde? Eu vou te procurar. Oh lua cor de prata, me diga favor. Por onde anda aquela ingrata? Ó lua, me diga por favor, se ela anda sozinha ou se tem um novo amor. Ó lua, ó lua cor de prata, me diga por favor, por onde anda aquela ingrata? Ó lua, me diga por favor, se ela anda sozinha ou se tem um novo amor. Canção com Borba de Paula, Eu Vou Pedir a Lua. Eu que conheci essa música com o... música com Hilton Vargas, né? Sim, quase que eu não lembro o nome do homem aqui. Primeira vez que eu vi essa música foi com Hilton Vargas. Eu acho que estourou mesmo foi com Hilton Vargas, mas a música é do Borba, né? Borba de Paula, música perfeita. Pessoal, quando se apaixona, conversa com a lua, conversa com as paredes, conversa com os postes. É, o amor deixa a gente meio maluco. Mas vamos aqui, as participações que não param de chegar, 9h31, até às 11h, eu tenho que atender todo mundo. Essa é a nossa missão. O pessoal já tá aqui alfinetando, bora, bora. Eu quero ouvir a minha música, tá demorando. Vou começar a atender a partir de agora. Quem tá comigo é a dona Abigail, mandou aqui mensagem de áudio. A gente vai colocar no ar a partir de agora. Agradecer aqui o carinho de vocês, tá bom? Dona Abigail, bom dia. Bom dia, Maurício. O programa hoje promete ser muito bom. E eu já vou te pedir que passe a música com José Augusto, Tudo Deu em Nada. É, essa música vai para todos os ouvintes da Rádio Mafrense. Que tenham um bom domingo. Inclusive, né, a dona Abigail que pediu essa música um domingo passado aí, e eu não consegui passar. Eu prometo, dona Abigail, que hoje ela vai, viu? Hoje ela toca. Música com José Augusto, Tudo Deu em Nada. Já tá no ponto aqui, já a gente solta. E para você, é tudo de bom nesse finalzinho de semana, que só tem agora um dia, né? Aproveite bem. Você gosta muito de ir no interior, né? Obrigado, dona Viga. Ah, não, interior é sagrado, interior. Meu Deus, a paz e a tranquilidade da roça não tem preço, na minha opinião. Maurício, se você puder passar a minha música agora, que eu estou sentadinha ouvindo rádio, eu ia lhe agradecer muito. Eu queria ouvir essa música, Tudo Deu em Nada, agora, se você puder, tá bom? Tudo bem, dona Abigail, a senhora pediu e eu vou tocar com toda certeza. Olha a música aí, ó. Volto já com as demais participações. Essa música que é de 74, viu? Eita, sucesso! Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Sou resto de ruas, misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. Música com José Augusto, eu falei pra vocês, né? A dona Abigail pediu e a gente tocou assim, ó, pá, na lata. Grande sucesso do José Augusto, música mais do que romântica. E o nosso relógio marcando agora 9h37. Você está ouvindo o melhor do domingo. Domingo Total. Meu povo, vamos tocando o barco. Tem um grande chão pela frente aí pra gente caminhar. Agora o curioso, o pessoal fica olhando assim, disse, não, o programa dele é 3 horas. É maravilha. 3 horas dá tempo, dá nada. Dá não, porque é muita gente pra atender e eu acho bom demais. Esse aperto gostoso que a gente passa aqui todo domingo. Coração, falta é sair pela boca. Fico pensando, será que vai dar tempo pra atender todo mundo? É um desafio, né? É um desafio. Muitas mensagens chegando ao som do Amado Batista, a gente segue em frente, daqui a pouco tem a música da Olivia. Ela tá aqui brigando comigo. Nessa cidade lá, a música eu lembro, Olivia. Vai ficar tranquila. Toca já, tá bom? Ela tá agoniada que ela tem outro negócio pra fazer e queria logo ouvir a música dela. Mas eu toco já. Meu coração não quer saber. 9 horas e 38 minutos, ele tá comigo, Francisco Veras, muito bom dia. Bom dia, Maurício Veras. Eu vou falar de 3 cabas bons que tem aqui, rapaz. Ó, você é um cara completo, você falou da sua profissão. Você é um cara completo aí nessa emissora, desde o jornalismo ao seu programa. Outro cabra bom é Edivaldo Monteiro, José Nilson, são 3 radialistas top. Vocês estão de parabéns, cara. Ó, eu desejo um bom dia a vocês aí, eu vou pedir uma música aí, eu ofereço um amigo meu, Zé Nilton, que está lá em Brejo de Santo Inácio, ouvindo a rádio aí, ofereço a Teodoro Veras e a todos que estão ouvindo em Campinas aí, Ascoelho e região, uma música do Reginaldo Rossi, Recife, minha cidade, eu ofereço a todos que moram nessas lindas cidades por aí afora. Muito obrigado, meu primo, tenha um bom dia aí, bom programa pra você, tchau. Esse é o Francisco Veras, ele sabe fazer o lereado. Ele sabe fazer o lereado. Não, Francisco, deixa eu te falar. O Edivaldo Monteiro, o Zé Nilson, são meus professores. Eu tô falando sério, não tô exagerando, não. Eu era menino, o Edivaldo já dava aula de rádio. Eu era menino, ele não é velho, não, ele é novo, eu também, tá entendendo? Mas é sério, quando o Edivaldo começou, eu era garoto e eu ouvia demais o Edivaldo Monteiro. Então são meus professores, tá entendendo? E todo dia eu continuo aprendendo com essa rapaziada boa. Grande abraço ao Francisco Veras, já tem mais Reginaldo Rossi através do nosso programa 9h40. Sidoca, a tua música sai já. Teve uma pessoa aqui que mandou mensagem descendo além em mim, dizendo: ei, a música do Sidoca tu não vai tocar, não, porque daquele domingo passado tu não tocou. E aí, rapaz, se tu não tocar de novo, eu não te digo é nada. E ele: não, hoje toca. Hoje toca, né, Sidoca? Léo Magalhães me abandonou, jogou no chão. Esse povo é doido, ô povo doido. Dona Francisca, bom dia. Bom dia, amigo Maurício. E aí, como é que tá? Maurício, eu quero ouvir a música de Amado Batista. Aquelas mais velhas, bem bonitas, para oferecer a Leana Palmeira, o esposo dela, de Jesus em Ribeirão Preto, desci, e todos que estiverem nos ouvindo, viu? Grande abraço para a senhora, Dona Francisca. Enquanto vocês ficam falando aqui, eu fico botando ao vivo, eu tento ganhar tempo, é por isso que às vezes dá uma empancada aqui. Olha, daqui a pouco tem Roberto Carlos. Vou oferecer pro pessoal aí do Sorriso, pessoal no Rancho Pais e Filhos. A pessoa disse: Maurício, de boa, tá, não precisa citar meu nome, mas manda um alô pra essa rapaziada boa. Abraço pra vocês aí, portanto, você aí no Sorriso, no Rancho Pais e Filhos, o nosso bom dia. Só gente boa reunida ouvindo a gente. Me abandonou, que honra, né, gente? Jogou no chão. É só pega qualquer. E coloca o nosso programa, rapaz, na caixa amplificada. Aí fica aquele moído da moléstia. Ave Maria. Dona Francisca lá no saco, né, ouvindo o nosso programa. João de Deus mandando mensagem aqui pro nosso programa. Tá feliz, né, João? Inclusive ele mandou uma selfie, mas todo bonitão, com a camisa do Flamengo. Se tivesse com a do Vasco, ficaria mais bonita ainda, tá, ô João? Tô falando sério. Um boné da Mercedes, rapaz, ele tá no estilo. Rapaz, João de Deus, pelo amor de Deus. Deixa eu colocar essa foto tu no Instagram da rádio. Esse é o ouvinte do dia, João de Deus. Tá ouvindo a gente lá em Florianópolis. Eu quero o áudio, viu, João? Manda o áudio com aquela risada sua. Eu quero. Não, não perdoo, não. Não perdoo jamais. A dona de Jesus também tá ligadinha no nosso programa, diretamente de Ribeirão Preto. Bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia a todos os ouvintes da Mafrense. É, eu quero oferecer todas as músicas do programa para minha mãe Jossi, meu pai Inácio, aí na Avenida Miguel Crispim de Araújo. Quero oferecer para minha irmã Francisca, descida no saco. Também quero oferecer para Nena e os filhos dela aí na Avenida Miguel Crispim de Araújo. E também quero oferecer especial para Assis, que tá aniversariando amanhã. Eu tô sorrindo aqui da dona de Jesus. Olha o que ela fez. Ela mandou esse áudio que eu acabei de jogar no ar, a gente acabou de conferir. E embaixo do áudio ela colocou digitado: estou pedindo todas para não correr o risco de você esquecer. Ô, dona de Jesus, não faz isso comigo, não. Tá todo mundo aqui me jogando em direta. É, jogando em direta. Eu vou ficar triste. Eu vou ficar triste com você. Me abandonou. Jogou no chão. A Olivia tá aí ansiosa, porque daqui a pouco vai ter o sorteio do Poticap, né? Transmissão ao vivo pela TV Antena 10 e também através do canal no YouTube. E por falar em Poticap, eu tenho uma surpresinha pra vocês. Eu posso falar? Eu tenho a honra de dizer pra vocês que no próximo domingo será domingo de Dia dos Pais. Eu sou pai e eu quero ganhar presente. Eu quero ganhar presente. Mandem presentes aqui pra rádio, eu sou papai. Aí é o seguinte: no próximo domingo haverá o sorteio do Poticap. E como é o Dia dos Pais, imagine você dar um presente pro seu pai que ele jamais vai esquecer. Sabe como? Olha só a premiação do Poticap da próxima semana, gente. Eu não vou falar do primeiro, do segundo e do terceiro prêmio agora, não. Eu vou falar do quarto prêmio. Sabe o que nós temos no quarto prêmio? Mais perto de você. Uma picape S10, cabine dupla, 2.5 flex, 0 quilômetro. Isso aqui é coisa séria, gente. O quarto prêmio do Poticape, a picape S10, Chevrolet S10, 0 quilômetro. Aí você prefere, você escolhe, né, o que você preferir. Veja bem, se você não quiser pegar S10, você pode pegar 175 mil e bota na conta. Deixa lá rendendo, né? Uma maravilha. Primeiro prêmio 10 mil, segundo prêmio 10 mil reais e no terceiro prêmio mais 10 mil reais. São as premiações do Poticape da próxima semana. Sorteio dia 14, especial Dia dos Pais. Eu vou estar aqui com vocês querendo eterno. A gente fazendo a farra, fazendo a festa, mas a semana inteirinha você pode passar aqui na portaria da rádio e garantir o seu bilhete. Valor apenas 15 reais. Já vou separar o meu. Peraí, deixa eu separar logo. Peraí. Ah, separei. Pronto, tá aqui. Eu, meu amigo, eu tô aqui babando por essa S10. Linda. Jogou no 0 quilômetro. Imagina aí o Maurício Veras desfilando de S10 em simplício mesmo. Te diga é nada. Te diga é nada. 9h45. De ainda te aceitar. Deveria te esquecer. Amado Batista, outros... Olha o seguinte, deixa eu ver aqui. A Alice também tá ouvindo o nosso programa, né, Alice? Mas... aí na Lagoa da Caridade. Grande abraço para vocês aí na Lagoa da Caridade. Pessoal, gente boa. Pessoal da Formosa também. Só gente bacana. Obrigado, tá, gente? Obrigado pela audiência. O Valdinar... Valdinar, esqueci não, viu, Valdinar? Fica ligado no movimento. Obrigado aí pela sua participação. Aliás, o Valdinar mandou, foi... Ele é chique, Valdinar é chique. Lá de Conceição do Canindé, né, Valdinar? Maurício, bom dia, meu parceiro. Eu quero ouvir música aí de Roberta Miranda, só pra me curtir. Manda um alô aí pra galera Conceição do Canindé. E um abraço aí pro Valdinar, sempre ligado na rádio todo dia. Esse é o grande Valdinar de Picos. Divulgação está sempre ligado, é verdade, gente. Todo domingo ele bate o ponto aqui no nosso programa. Aliás, mais algo a considerar, ô Valdinar? Sempre ligado na internet todo dia. E eu fiquei sabendo, né? A rádio aí tá de parabéns aí, viu? Melhor a rádio do mundo da internet. Primeiro lugar, fiquei sabendo aí. Parabéns aí pra você. Grande Valdinar, Valdinar, a gente tá aqui, rapaz, metendo bronca. Aqui a gente não brinca em serviço, não. 947. Rádio Esta, que tem 32 anos, que carrega esse nome fantástico. Rádio Mafrense AM, ter esse peso. A gente só tem a agradecer por todo esse sucesso, tá bom? E claro que a razão desse sucesso são vocês. E são vocês que sintonizam, são vocês que se conectam, né? E a gente agradece demais por esse carinho, tá bom? Grande abraço. Deixa eu ver aqui. O pessoal pedindo música. Não, não vou atender essa participação agora, não. Peraí. Já eu atendo. Não vou nem dizer de quem é. Eu quero fazer alguns comentários e se eu fizer agora vai demorar muito. Mas relaxa, que eu vou atender sua participação já. A Irineide tá comigo também. Deixa eu ver aqui. Bom dia, tudo bom? Eu sou a Irineide de São Caetano. Quero pedir uma música de Amado Batista. Todo mundo querendo ouvir Amado Batista hoje, hein? Tem que separar aqui uma sequência só com Amado Batista. Aliás, que hora é essa, meu Deus? Faltando 12 para as 10. Quando eu voltar, eu vou atender a participação da dona Esmerina Monteiro. O quê? A mulher mais romântica de Simplício Mendes, gente. Não é qualquer programa de rádio que tem esse privilégio de ter a mulher mais romântica participando, não. E ela manda é áudio. As outras estações aí não tem o que eu tenho. Só eu tenho. Tá vendo? Parabéns e viva eu. Programa Domingo Total é um sucesso. Amo vocês. Eu amo vocês. E eu parei aqui a leitura da mensagem da Irineide. A música do Amado Batista ela oferece para os seus irmãos em Salino do Meio, para Márcia, Eslen, para o seu afilhado Eslen e Iraci, tá bom? Irineide, beijo no coração. Obrigado pela audiência. Quando eu voltar também tem a participação do Cabeça Branca, que caiu da cama, foi cedo, derrubaram, tá? Mas enquanto isso, Léo Magalhães canta. De que vale ter tudo na vida. Sidoca, deu certo. Nada mais importa agora. Você foi embora. E eu